Olá, aqui é a Rebeca do Mãe Canal das Mensagens de Deus e vamos dar continuidade à leitura do livro Mães em Oração, da editora Thomas Nelson, autora Isis Regina. O texto de hoje, o título é Até os Chacais Oferecem o Peito. Até os chacais oferecem o peito para amamentar os seus filhotes, mas o meu povo não tem mais coração, é como os avestruzes do deserto. De tanta sede, a língua dos bebês gruda no céu da boca. As crianças imploram pelo pão, mas ninguém as atende. Lamentações 4, versículos de 3 a 4. Ser mãe é muito mais que gerar. É cuidar, criar. É estar perto, somar, orientar, mas não sufocar. É achar tempo para acompanhar. É fazer de um momento simples uma lembrança inesquecível. É adoçar a vida com receitinhas caseiras que se apegam ao paladar durante uma vida inteira. É saber dar e também o momento certo de retirar. É perdoar sempre. É enxergar com fé, no presente, o que se deseja ver no futuro. É vencer o cansaço diário. É estar sempre pronta para se sacrificar. Ser mãe é amar. Queridas mães, amemos nossos filhos, mas sobretudo o nosso Deus, fonte da força e do sustento para vencermos. Sejamos geradoras de bênçãos. Ore sempre e esteja sempre perto. Um filho precisa saber disso todos os dias. Bom dia.